Os idiotas da máfia querem você morto para ter a situação de volta ao que era. Júnior Santorini! Mas eu sei a verdade. Não tem volta. Você mudou tudo. Para sempre. Bora! Hora do show! Júnior Santorini! Olha, não me decepcionou. E pensar que todos os dias, cada família desse país vai ficar se perguntando. Filhos da puta, por que não tive essa ideia? Sempre ansioso por melhorar. Ele quer ser respeitado. É o sonho dele. Bota casaco. Como é que eu vou botar? Bota casaco. Tira casaco. Bota casaco. Tira casaco. Bota casaco. Tira casaco. Bota casaco. Tira casaco. Tá saindo da jaula, morto, porra! Que bodybuilder! Provavelmente você será tão bom quanto eu era. Eu era abaixo da média. Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não vai dar, rapaz, não vai dar essa porra. Sai de casa, comi pra caralho. Júnior Santorini. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, continue. Continue. Você consegue. Cheguei no 50. Olha, Brock, você andou o campo inteiro. Você carregou um jogador de 60 quilos por todo o campo, então faça o favor. Eu preciso de você, Brock. Treinador? O que é, Jeremy? Eu peso 68. Que bodybuilder, porra! Eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater.